Sou também um osso e uma goela estridente. Mastigo o caroço e a semente e cuspo no fundo do poço. E toda aquela gente que me viu ainda moço, hoje é diferente aqui no fundo do poço. Ouço tudo daqui, digo, o eco dos meus latidos. Sou o herói que foi vencido, sou o que teria sido. Não me venham com entrelinhas, minha sina não sigo. Digo tudo na lata, não escrevo em artigo. Sou a voz sensata, sou o título, não dito.